hacerte la boda de última. Es eso, si lo querés hacer, hacelo bien. Pero también pensar eso es una boludez. ¿Sabes por qué? Porque hay tanta gente ahí. Y alguien lo va a filtrar. Hay algún empleado que le da bronca porque hay empleado que viaja a Fondi o que tiene su familia que se estaba fundiendo porque verdaderamente la pandemia pegó. Esto no es una como de ver a su propia madre, ¿no? Bueno, si todos mis chicos, buen día. A gente poder comentar aí aquele aluguinho para todos vocês. Muito obrigado sempre a todos os nossos ouvintes, aonde quer que eles estejam, né? Aí com o radinho ligado, aí acompanhando a nossa programação, coisa boa, né? Isso, coisa boa. Então, agora são 6 horas e 12 minutos, 6:12. Agradecemos sempre ao nosso filho, mais um dia por mais este momento, que está nos concedendo a graça da felicidade, rogando sempre sobre nós. O nosso Senhor Jesus Cristo estenda a sua mão e abençoe a cada um com muita paz, com muito amor, com muita alegria, com muita saúde, com muita felicidade, e nos dê um ótimo dia com muita cheia de graça. 4 graus é a temperatura, isso mesmo, 4 graus é a temperatura. E nós estamos então com a programação da cultura bem-vinda do nosso show de banda, claro, sempre com alegria no coração. A sensação térmica, ela está um pouquinho menos. A sensação térmica está na casa de 2 graus. 4 graus a temperatura, 2 graus a sensação térmica. Esta é a sexta-feira, 13 de agosto. Thank you.